Porque guerreiro é desse jeito, a imagem que reflete no espelho é do gueto, que clama por amor, justiça, respeito. Desde os tempos que na profissão perigosa, ainda me vejo arbitrário de forma honrosa. Cadê os vinhos, os pratos de lagosta, os manos que diziam que o rap era questão de honra? Olhei pra trás de forma cronológica, quantos grupos bons que não acabaram escrevendo na história páginas com lápis e borracha, ou então nos castelos de areia que se desfaz com a água. O show business é mágico, é perverso. Quantas vezes veio até a mim ofertando sucesso? Mais uma vez tamo aí daquele jeito. Som de bandido, 100% veneno, vai vendo. Bate nos carros, abala os comédia, coloca os boy em danger, polui a atmosfera. E fumaça vai subindo e vem chapando o globo, porque o time reunido só tem monstro cabuloso. Vem tá lá, vem tá cá, o tsunami tá no ar, mais tenebroso que rajada de AK. Pode apostar. É gangsta, rap nacional, os cuzão que passa mal quando nós da marginal. De tocar na cabeça e lenço na cara, os braços tatuados, escutando as pauladas, mando verso. Aê ladrão, sangue bom é pau no gato, é pique sem massagem, é o eco que invade os raios e representa na rua ou nas cadeias. E como já citado, é garrafinha nas antenas. E outra vez, poema se mistura com som das ruas, literatura marginal continua por aqui, ainda sendo a voz do bandido, ainda sendo a voz do rapper que representa o pior. Outra vez você vê que a nota musical condecoa sobre a mente criminal. Cabelo voa, faz estrago nas cortes, nos palácios, não importa. O nosso movimento incomoda, eu sei que é foda. Pro CV vou falar as palavras que penetram como um tiro de AK. Porque o rap aqui é isso mesmo, meu querido. É o som que treme o chão, representa os humildes bandidos, o sofredor, o ódio, a dor e quem desacreditou. Ei rapaz, pelo amor, enquanto tiver sangue correndo nas artérias, bate forte o coração, vem na mente as ideias. Ó, vou te falar então, aí me escuta. Poema de rua, os pretalos da lua, no estilo favela, nos pan- no louco de guerra, pique função, bate de frente no amarela. Os boy treme quando vê alguém ouvindo rap, já fala que se pá, é incentivo pros moleque catar no semáforo as patrícia de ódio a 4 e depois deixar o sangue pingando no asfalto. Não é não, o rap é mais que isso, João. Poesia de favela que vem do coração, apesar de tanto ódio, apesar da revolta, com tanta guerra aí, é o rap que incomoda. É foda, é, a vida é assim, fazer o quê? Deixa o chicote estralar, deixa acontecer pra eles ver, parar e refletir um pouco. Que aqui na selva o barato é louco. E outra vez, poema se mistura com som das ruas, literatura marginal continua por aqui, ainda sendo a voz do bandido, ainda sendo a voz do rapper que representa o pior. E outra vez, você vê que a nota musical condecoa sobre a mente criminal. Cabelo voa, faz estrago nas cortes, nos palácios, não importa. O nosso movimento incomoda, eu sei que é foda. E aí, se ligou, nós estamos junto, quem negou? Meu estilo é vagabundo e o sistema ignorou, sem querer criou lá nos fundão das favelas os monstros que se arma de rap, vai pra guerra. Mas se empolga não, João, corre louco, é tenebroso. Aqui é os mano do rap e não os cu da Globo. Já inflamou de povo, que se pá, que abraça o mundo. Vai com seu rap meloso, deixa que nós fode tudo sem maquiar a cara, sem fama, sem marra. Seu pesadelo, gangsta rap na área. Faço meu papel, os boys, sou um Bin Laden perseguido por bater de frente com as suas pilantragens. Deram alarde, disseram que o inferno está em chamas. Bom poeta, não se engane, meio ao fogo cruzado, declama. Deixa com nós que a responsa tá no peito. Hey, true, destrava a matraca e vamos logo pro arrebento. É o que cê pensa. Muitos ainda não entenderam, nós prega a revolução por amor, não por dinheiro. E a rapa levanta a voz, decora, canta com nós, causa estrondo nos bagulho e ensurdece os algóis. Faz do rap a trilha que bate nos estéreo, que toca nos coração, livrou uma para o cemitério, fim do tédio. O boom e o clap marca o ritmo contra o sistema, o rap alcance maligno. E outra vez, poema se mistura com som das ruas, literatura marginal continua por aqui, ainda sendo a voz do bandido, ainda sendo a voz do rapper que representa o pior. E outra vez, você vê que a nota musical quando ecoa sobre a mente criminal. Cabelo voa, faz estrago nas cortes, nos palácios, não importa. O nosso movimento incomoda, eu sei que é foda. Aqui no debate, pra falar a verdade, o rap faz sua parte e joga na mira os covarde. A fita podre, o lado oculto tem que ser narrado, sem vista grossa e sem passar pano pro errado. Eu não me calo perante a opressão do estado, sou radical no que visto, que faço, que falo. Se te incomoda, abraço o provérbio e vai embora. Desfoca pipoca, sai fora que o rap é foda. Minha persistência ainda permanece viva, na nossa letra autoestima pra periferia. O segmento musical ainda é o rap, na caminhada e no comando instruindo os moleque. Deficientemente julgado, vou vivendo Moisés, paraplegicamente canto os veneno rap. Relato tiro, sangue, a dor e o rancor, a ira do sofredor que não é feito de amor. O choro da criança, a mão que pede ajuda, a falta de esperança, o ladrão que dá fuga. O luto do parceiro, o refém no cativeiro, o medo, a morte, o pesadelo da vítima no desespero. Eu não me baseio em filme de ficção, a inspiração vem da apologia que gera razão. A 286 dá o bote, vai pra cima. O rap gangsta brasileiro toma de assalto a e rima. Poema se mistura com som das ruas, literatura marginal continua por aqui, ainda sendo a voz do bandido, ainda sendo a voz do rapper que representa o pior. Outra vez você vê que a nota musical quando ecoa sobre a mente criminal. Cabelo voa, faz estrago nas cortes, nos palácios, não importa. O nosso movimento incomoda, eu sei que é foda. Poema se mistura com som das ruas, literatura marginal continua por aqui, ainda sendo a voz do bandido, ainda sendo a voz do rapper que representa o pior. Outra vez você vê que a nota musical quando ecoa sobre a mente criminal. Cabelo voa, faz estrago nas cortes, nos palácios, não importa. O nosso movimento incomoda, eu sei que é foda.